Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz dos braços abertos. Do infinito. Falando em infinito, a gente chegou no terceiro e último bloco, infelizmente. Por isso que eu tô tão feliz, porque... Assim, não. Eu não tô feliz porque, infelizmente, a gente vai acabar o programa. Você não tá feliz porque, infelizmente, a gente vai acabar o programa, né? É, olha só que quando... Eu faço muito sentido, tá, gente? Eu tô feliz porque eu acho esse bloco muito bom. Eu também. Eu acho um bloco livre. Muito embora ele esteja preso na condição de sempre ser um bloco livre. Mas não vamos discutir a lógica bergiense, bergiana, não sei como é que fala isso, enfim. E vamos nos localizar, né, como sempre. Semana passada, para os ouvintes mais incrédulos, a gente fez um bloco sobre o True Blood, né? E ela mesma sugeriu que... Hã? É, porque eu até falei na página do Lixeirinha que eu sei que eu tô ficando chata com esse assunto, mas é porque eu gosto muito. Sim, mas depois a gente foi elogiado por ter feito isso. Claro, exatamente. Pelos nossos fãs. Pelos nossos fãs. Aliás, um abraço pro Venâncio, que encontrei com ele no boteco. E a gente conversou muito sobre isso, sobre o programa e tal. Não, assim, tipo, a semana que vem nós vamos fazer, que era um pedido que já tinha sido feito antes. Tipo, nós temos vários pedidos dos nossos fãs pendentes. Promete que vai atender a todos. E pra semana que vem a gente tem o pedido de um casal de amigos, que é tocar Moby e Chemical Brothers no programa. Então, na semana que vem, o terceiro bloco será... Não, um casal de primos, né? É, um casal de primos. E então o terceiro bloco da semana que vem será com esses dois, né? Esses dois. E nós vamos escolher as músicas. Não foram eles só pediram os artistas. É, tá pensando o quê? É, não é que só aqui não é uma democracia, entendeu? E depois também é uma totalidade. Depois pediram outras coisas, pediram pra gente continuar fazendo coisas com trilhas a respeito de outros, mas a gente vai avisando, assim, num programa anterior, né? Sim, e na página do Lixeirinha, só lembrando, www.facebook.com/lixeirinha. Pois bem, como a semana passada ela sugeriu esse bloco especial True Blood... Que foi meu, assim, eu que escolhi todas as músicas. Sim, né? Ela... teve uma piedade e permitiu que essa semana eu escolhesse um bloco. Mas a condição era que os dois programas fossem de coisas que tivessem a ver com ambos, né? Tá, True Blood é uma coisa que a gente assiste e... E agora, o dessa semana, eu escolhi... Meio que vai, eu admito que é meio que escondendo, passando por outra coisa, né? Que eu sugeri o bloco Kubrick, né? O bloco trilhas sonoras do Stanley Kubrick. E talvez o que tenha a ver conosco, né? Comigo e com ela, é apenas o Kubrick. Porque, na verdade, é uma desculpa. Porque eu escolhi dois discos, né? O The Shining, né? O Iluminado. Dois filmes. O Iluminado. E 2001, Odisseia no Espaço. Ambos de Kubrick. Porque neles ele tem... O Kubrick sempre escolheu a trilha perfeita para as cenas, para as atmosferas, para as ambientações dos filmes dele, né? Desde, sei lá, Laranja Mecânica, Barry Lyndon. E você tem alguma coisa a acrescentar? Você gostou da minha sugestão? Eu gostei da sua sugestão. Eu concordo que o Kubrick é uma coisa que tem a ver, porque a gente gosta do Kubrick e tal. E os dois filmes são filmes que eu já assisti, porque, óbvio, eu acho que tem filmes do Kubrick que você viu que eu ainda não vi. Uhum. Mas eu discordo um pouco da questão musical, porque eu acho que a música, no contexto de trilha sonora, ela tem uma outra função de música enquanto música. Ah, com certeza. Então talvez sim. Eu não, por exemplo, o terceiro bloco eu ouviria e meio que... Ai, meu Deus. Tá. Mas eu acho... Mas como tá remetendo aos filmes, né? Aí tudo bem. Então, mas como... Mas, por exemplo, eu disse isso... Eu assisti o Iluminado junto com a minha irmã, Michelle, que é a nossa ouvinte assídua, desde mim. E uma das coisas que eu disse pra ela, assim, que nós terminamos de assistir o filme, a primeira coisa que eu falei a respeito foi... A gente ficou desesperada com esse filme, assim. A primeira coisa que eu falei foi que... É, uma das principais coisas que pegam a gente nesse filme, o suspense que te... que levam ao medo, que te desesperam, é a trilha sonora. A trilha sonora é o grande... do Iluminado. Motivo. É o grande motivador do teu desespero, do teu medo e da tua... Ela faz parte do filme de terror. Claro, claro. Então... É meio que isso ali, então, né? Ela faz parte do filme mesmo. Faz, claro. E ninguém menos que Kubrick, né? Pra ter essas sacadas, assim... do momento ali. É, então eu escolhi do Iluminado o concerto de celesta e percussão, do segundo movimento, se não me engano, de Béla Bartók. E alguma outra coisa aqui do acho que Penderek tem na trilha também. Se tiver eu vou colocar. Aliás, a gente já tá ouvindo aqui de fundo. Né? Porque pelo menos essa do Bartók é muito extensa e a gente tem que colocar de fundo, senão não dá tempo de falar e não dá tempo de ouvir música e não dá tempo de fazer nada nesse último bloco, no caso. Eu não lembro o que mais que tem no Iluminado, assim, mas a priori a gente vai de Bartók e Penderek. O Penderek é um compositor polonês também da metade do século passado. É, então o Kubrick tem essa predileção por compositores da música contemporânea do século XX, que eu diria que é muito mais a minha praia do que, sei lá, do que, por exemplo, rock and roll, bandas independentes e tudo mais. Que, enfim. E no filme 2001 a gente tem o Ligeti, que também é um compositor contemporâneo do século XX, que morreu, aliás, recentissimamente. Que ele tem um Requiem maravilhoso. A gente pode ouvir aqui o Requiem, que está na trilha de 2001 Odisseia no Espaço. E a música que abre o filme e a trilha, que é Atmospheres. E tem muitas outras coisas também. Tem o Richard Strauss, que é o compositor de valsa... Azul, lá Danúbio Azul, né, que a gente ouvia muito aqui de trilha sonora de fundo, lixeirinha por muito tempo. E é isso, tem alguma coisa que eu... Acho que não, né? Acho que tu já deu. Tudo já deu. Fiquem com Zeus. Uma excelente tarde de domingo pra quem é de domingo. É uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta-feira. Curtam a página do Lixeirinha na internet, por favor. É www.facebook.com/lixeirinha. Vocês não vão se arrepender. E logo mais tem mais. Semana que vem tem mais.